il proprietario di un'altra di 50.073 Bom dia a todos, desculpe pelo atraso. Mas sabe que esse clima do Paraná está me matando? Não, de anteontem, de segunda-feira para quarta-feira, a impressão que eu tenho é assim, que na segunda-feira eu estava no inverno aqui no Brasil, na segunda-feira eu passei chegou a 2 graus em Curitiba. A impressão que eu tenho é que eu entrei num avião para sair do hemisfério norte na quarta-feira, porque estava 29 graus. Então você teve em 2 dias o clima variar de 3 graus para 29. Quem é que sobrevive? Como vocês sobrevivem a isso todo ano? Gente, será que tem um jeito de a gente passar isso aqui pro lado, aqui, ó? Então vai ficar na minha frente. Ah, vamos ver. É mesmo? Ah, já veio. Ah, olha só. Porra! Agora sim. Pô, até cinzeiro. Depois tem até o companheiro aí pra formar a continente. Puxa, não deixa, não vai me sentir em casa. Bom, vamos começar? Então hoje seria. Hoje é 4 de agosto, né? 4 de agosto. Vamos começar o segundo módulo do curso de introdução ao pensamento filosófico. Nesse segundo módulo, nós vamos estudar alguns temas ligados às relações entre ciência e filosofia, como no decorrer da história esses dois ramos, hoje, que são hoje ramos do pensamento, da atividade intelectual, se separaram, se definiram e se separaram, quais são os pontos comuns entre eles e quais são os pontos de independência. Quer dizer, é preciso lembrar, antes de tudo, que, em geral, as palavras que significam instituições humanas, como ciência ou filosofia, elas têm na sua origem um sentido, e depois que elas se tornam instituições consolidadas em sociedades no decorrer da história, elas passam a ter um sentido, muitas vezes, completamente diferente do sentido original. Então, a gente fala ciência hoje soa no ouvido, quase do mesmo modo que ciência soava para um romano há 2.200 anos atrás. Mas o significado que a palavra tinha 2.200 anos atrás é completamente diferente do significado que ela tem hoje. Então, para começar, a ciência, na época dos antigos, a ciência na época da Roma antiga, na época da Grécia antiga e mesmo durante toda a Idade Média, não tinha um impacto direto sobre a sociedade do ponto de vista do não cientista. Quer dizer, o não cientista, o sujeito que não se ocupava da ciência, tinha muito pouca ideia do impacto que a ciência tinha sobre a sociedade. Se perguntasse para o romano comum qual é a importância da ciência, ele ia falar que a ciência não vale menos que um peido. Mas não vale nada. Ela não muda a nossa vida em nada. Então, talvez um general ou outro aceitasse, ele me disse que a matemática e algumas das ciências tinham algum valor, alguma aplicação para a própria estratégia militar. Mas o povo em geral ia dizer, ciência, que é isso? Certo. Hoje não. Hoje, se você fala na ciência, certo, isso já gera um certo sentimento de veneração e gratidão. Você fala que um sujeito é um cientista, né, em geral as pessoas já têm um certo respeito por ele. Não é assim? Quer dizer, isso se deve principalmente pelo fato, pelo número de mudanças concretas que a ciência trouxe para a vida cotidiana, para a vida material. Não é isso? Quer dizer, o desenvolvimento da técnica é tão grande e é todo ele atribuído à ciência ou simplesmente à busca de conhecimento. Está claro isso aí? Está claro essa diferença? Que uma coisa é você falar, se fala ciência para um índio, ele, e daí? O que é que você está falando? Você fala ciência para nós, tem um outro sentido, não é assim? Se o sujeito falar para você, chegar para você e falar, olha, esse sujeito aqui é um grande amigo meu, ele é um físico nuclear. Ele passa o dia todo só pensando em equações, ele é um físico teórico. Ele passa o dia todo pensando em equações que nós nunca vamos entender. E que imediatamente não tem nenhum valor para nós. Ainda assim, a profissão dele não perde o respeito diante de nós. Porque nós sabemos que as equações que eles estão pensando hoje podem, daqui a 20 ou 50 anos, ter um impacto tremendo sobre a nossa sociedade, não é isso? Ao mesmo tempo em que isso acontece, a ciência, então, se torna um grupo social com relevância, um grupo social relevante, quer dizer, um conjunto dos cientistas, pode coletivamente, de modo que é realmente coletivo, numa expressão realmente coletiva ou aparentemente coletiva, dar juízos, fazer juízos sobre muitas áreas da nossa vida. Não é isso? Então, por exemplo, a comunidade médica pode chegar e falar para você, olha, não fume, não ande descalço, não saia na rua entre as 8 e as 9 da noite. Ele pode falar qualquer coisa sobre a nossa vida porque faz mal para a saúde. Não é isso? Pois bem, a comunidade científica, ela adquire, então, uma influência social, uma influência política que ela nunca teve na história da humanidade. Está claro isso aí? Então, tudo que os cientistas dizem coletivamente passa a ser parte da ciência na sociedade como um todo. Está claro isso aí? Está claro essa diferença? Mas bem, veja bem, todos esses progressos da técnica, todos esses grandes avanços, essas grandes mudanças na vida material, se deram no decorrer dos últimos poucos séculos. Certo? A preocupação com a ciência, quer dizer, ou com o conhecimento teórico, com a explicação teorética, dos fenômenos testemunhados pelo ser humano, vamos começar e vamos usar isso como definição provisória de ciência, tá bom? Então vocês lembrem disso aí. Certo? É simplesmente o conhecimento ou explicação teorética dos fenômenos testemunhados pelo homem. Certo? A preocupação com isso e a busca disso já tem alguns milhares de anos registrada para nós. No entanto, os avanços da técnica aconteceram de uns poucos séculos para cá. Mais ou menos do que? Uns 300, 200 anos para cá. O que aconteceu com a ciência é que durante lá 2, 3 mil anos, ela teve pouquíssima influência sobre a vida cotidiana da maioria dos homens, e em 200 anos ela adquiriu uma importância fundamental. Veja bem, nossos antepassados, há 200 anos atrás, poucos deles teriam algum contato, qualquer contato com um efeito da ciência. Não é isso? A maior parte deles vivia o quê? As roupas eram artesanais, as casas eram artesanais, tudo era artesanal. Não é isso? Para tudo que eles sabiam fazer, para nenhuma das coisas que ele sabia fazer, ele tinha uma explicação teorética de como a coisa funcionava. Não é isso? Hoje em dia não. Praticamente tudo que a gente usa já foi, já é produto da ciência, não é isso? As roupas que nós vestimos, as casas em que vivemos, os veículos que utilizamos, etc, etc, etc. Como se deu essa mudança? Então, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a ciência mudou de rumo e de perspectiva fundamental há mais ou menos uns 300 ou 400 anos. E rapidamente, então, ela passou a produzir efeitos muito diferentes da ciência tal como ela era concebida antes. Essa mudança você pode localizar mais ou menos na época imediatamente anterior a Galileu, e você pode representar a mudança de rumo justamente na pessoa de Galileu. Galileu foi, podemos dizer, foi, oficializou a invenção, a instituição da ciência tal como a conhecemos hoje. Veja bem, até Galileu, ou até um pouco antes de Galileu, como funcionava a ciência? A ciência consistia no seguinte: você via um objeto ou testemunhava a existência de um objeto. Veja bem, quando a gente diz objeto aqui, esse objeto pode ser um objeto interno. Quer dizer, o objeto da ciência é qualquer coisa testemunhada pelo homem. Então, por exemplo, os processos psicológicos são objetos, nós temos testemunho. Quando a gente diz objeto aqui, nós estamos querendo dizer objeto físico. Objeto corpóreo. Mas qualquer fenômeno que um ser humano pode testemunhar. Está claro isso aí? Então, por exemplo, você observa todo dia as suas mudanças, as mudanças dos seus sentimentos. Observa? Você observa todo dia as mudanças das suas disposições. Um dia você tem vontade de fazer uma coisa, outro dia você não tem. Tudo isso aí é objeto para a consciência humana. O ser humano testemunha todos esses fenômenos. Cada um desses fenômenos... pode ser tema de uma ciência, não é isso? Até Galileu, a ciência funcionava do seguinte modo. Você primeiro tentava delinear, teoricamente ou logicamente, o objeto, o assunto da sua ciência. Quer dizer, o que nós vamos estudar? O que nós queremos saber? O que nós conhecemos? Está com a gente? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A ciência da aritmética. Qual o objeto de estudo da ciência da aritmética? Do que trata a aritmética? A pergunta é para o futuro, tem que me dar a resposta. A aritmética estuda as ovelhas? As garrafas? O que é a aritmética estuda? Quando você estuda aritmética, você está aprendendo coisas sobre o quê? Números, exatamente. O objeto da aritmética são os números. Então, veja bem, como fazia um cientista antes de Galileu? Ele olhava e dizia: olha, existem números. Para começar o estudo dessa ciência, o primeiro passo para o estudo da ciência consiste em definir logicamente um objeto. Então, a primeira pergunta do cientista era: se eu quero entender a ciência dos números, eu tenho que responder a pergunta: o que é número? Está claro, hein? Então, e mais ainda, eu tenho que responder de um modo tão preciso e tão claro que a minha resposta só seja aplicável a número, seja aplicável a todos os números e não seja aplicável a mais nada. Certo? Porque, por exemplo, se eu disser, número é um tipo de quantidade. Certo? Ora, dizer um tipo, é um tipo de quantidade não se aplica só aos números. Se aplica a outras coisas que não são números. Não é isso? Olha, entendeu? É, exatamente, está indefinido. A resposta, a afirmação aqui, o número é um tipo de quantidade, não se aplica exatamente ao objeto número. Está claro, hein? Então, como a resposta específica para esse, para essa pergunta, o que é número, vai ter importância nas próximas aulas, nós já vamos fazer um exercício dialético de tentar definir número, de tentar chegar a uma resposta para a pergunta o que é número, que seja capaz de satisfazer os cientistas da antiguidade, ou filósofos. Então vamos dar uma resposta para a pergunta o que é número, que seja capaz de contentar Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino e etc. De que tipo de quantidade? Expressão gráfica. Então o número, ele é um tipo de letra? Ele é um tipo de grafismo? Expressão da quantidade. O número, ele é a expressão da quantidade, não a própria quantidade. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Quantas garrafas tem aqui, ó? Eles são óbvios, eles são óbvios também, né? A obviedade é... Três garrafas. Todos concordamos que tem três garrafas aqui. Então... Todos concordam que três é um número? Pois bem, quando nós falamos de número, nós não estamos nos referindo, certo, à expressão mental que significa a quantidade das garrafas. Quer dizer, quando eu falo o que é número, pergunto o que é número, eu não estou perguntando o que é a palavra 3. Porque aí eu estaria perguntando o que é palavra, que é outra coisa, é outro objeto. Eu estou perguntando o que é esta quantidade aqui. Veja bem, 3 é um atributo deste grupo aqui. Não é isso? Não é isso? 3 é uma característica que define, é uma das características que define esse grupo de garrafas aqui. Está claro, hein? Então, o que é essa característica? Um número é um tipo de quantidade. Aí nós estamos chegando mais perto. Não, veja bem, a palavra 3, ou seja, se eu ver 3 aqui na lua, representar o grafismo que representa 3, a palavra e o grafismo são símbolos. Mas a palavra e o grafismo representam o número que está aqui. Então elas é que são símbolos e não o número. Não é isso? O número que está aqui não representa nada, ele simplesmente está ali. Quando eu digo 3, eu estou representando aí, eu estou simbolizando Por exemplo, ou a quantidade de garrafas que tem aqui, certo? Ou a quantidade de vezes que eu estou mostrando para vocês, etc, etc. Não é isso? Então, o número não é um tipo de símbolo ou expressão. É mais adequado dizer que o número é um tipo de quantidade. E aí está certo. Aí a gente está chegando mais perto. Não é isso? Quer dizer, é difícil pensar na ideia número sem pensar na ideia quantidade, sem puxar para a mente a ideia quantidade. Não é isso? Ou o ato de medir, ou... Pois é. Isso, veja bem. Esse pensamento, esse exercício, era para dar início a uma ciência. Então, esse tipo de exercício era considerado pré-científico. Enquanto você não é capaz de definir o objeto, você não tem ciência nenhuma. Todo o trabalho para definir o objeto é um trabalho pré-científico. É proto-ciência, não é ciência ainda. Então vamos lá. Veja bem, então nós chegamos à conclusão. Número é um tipo de quantidade, não é isso? Agora me diga uma outra coisa. Qual o tamanho dessa mesa? Um metro, mais ou menos 1,20 m, não é isso? Isso também é uma quantidade? Não. Também é uma quantidade, não é? O tamanho da mesa é uma quantidade, não é isso? Mas o tamanho da mesa é um número? Não é isso? Eu posso dizer que tem 1,20 m, posso dizer que tem 50 polegadas, 120 centímetros, ou 227, sei lá, visnigs. E assim por diante. Não é isso? Depende de como eu divido a extensão dela, não é isso? Da unidade que eu invento ou convenciono usar para medir ela. Está claro? Aí, veja bem, a associação entre esse conjunto de garrafas e um número está no próprio grupo. É definida pelo próprio grupo. Uma vez que eu pergunto quantas garrafas tem aqui, certo? O número já está definido pelo grupo. Não é isso? Já, quando eu digo que isso aqui tem 120 centímetros, o número, esse número não está aqui. O número 120 não está aqui. Fui eu que decidi dividir essa quantidade em centímetros. Como eu poderia ter dividido ela em outra unidade qualquer. Está claro para vocês isso aí? Que a relação entre esse grupo, essa quantidade aqui, e um número é dada pelo próprio grupo. E a relação entre esta quantidade e um número é dada pela minha mente. Não é isso? Quer dizer, se eu não decidir que a unidade medida é o centímetro, eu não posso dizer que tem 120 centímetros, porque isso aqui é 120. Eu posso dizer que a mesa simplesmente, a extensão da mesa é 120. Não posso. Mas eu posso dizer que a quantidade de garrafas aqui é 3. Está quase, hein? Então, qual a diferença entre esse tipo de quantidade e esse outro aqui? Eu já sei que esse tipo de quantidade está diretamente ligado ao número. E esse aqui não. De fato, o número, a relação com o número aqui, uma é objetiva e a outra é subjetiva. Não é isso? Mas por que que nesse tipo de quantidade, para eu estabelecer um tipo de quantidade, a relação entre esse tipo de quantidade e o número, eu preciso de um ato mental meu, e para essa quantidade aqui eu não preciso? Por quê? Aí já foi demais, né? Vamos café. Vamos pegar uma pergunta. Temos aqui uma linha. Essa linha tem um tamanho, não tem? A soma dessas três linhas de baixo dá mais ou menos o tamanho da soma da linha de cima, não é isso? Mas se eu te perguntar sobre o tamanho da linha, você não tem um número dado pela linha, não é isso? Você tem que aplicar a essa linha uma unidade mental que não está na própria linha. Se atribui, exatamente. Nós decidimos dividir essa linha em centímetros para saber quantos centímetros ela tem. Simplesmente para poder compará-la com outras linhas. Agora, deixa eu perguntar quantas linhas tem aqui? Três linhas. Não é isso? Qual a diferença entre essa linha aqui e essas três linhas? Olha aqui. Qual a diferença entre elas? Simples, olha só. O limite de qualquer linha limitada, de qualquer segmento, seja ela reta ou curva, que não é indefinidamente, não tem dimensão indefinida, são sempre dois pontos, não são? Os extremos da linha são dois pontos. Está claro isso aí? Veja bem, o limite. Então temos aqui um ponto que é o limite, é o limite inicial dessa linha. E aqui temos um outro ponto que é o limite final. E aí a linha continua. Veja bem, este ponto aqui, onde termina essa linha, é o mesmo ponto onde começa aquela outra parte, não é isso? Não é assim? Então, assim, ó, tem um ponto em que termina essa linha e daí no ponto seguinte começa a outra. Não é isso? Essa linha termina no mesmo ponto em que a outra começa. Está claro isso aí? E aqui? Aqui não, aqui termina no ponto e a outra começa no outro ponto. Está claro isso aí? Essa é a diferença entre esses dois tipos de quantidade que nós estamos tratando aqui. Num tipo de quantidade, as partes possuem limites em comum. No outro tipo de quantidade, as partes possuem limites independentes. Veja bem, nós temos aqui uma quantidade de garrafa. Os limites dessa garrafa são distintos dos limites dessa, que são distintos dos limites dessa. Não é isso? Aqui nós temos uma outra quantidade. Se eu medir isso aqui em centímetros, ora, o ponto em que termina o primeiro centímetro é exatamente o mesmo ponto em que começa o segundo. Se eu considerar isso aqui em partes que são centímetros, essas partes possuem limites em comum. Está claro isso aí? Deu para perceber essa diferença? A comunidade dos limites faz com que um desses tipos de quantidade não seja diretamente mensurável por números. Então nós temos aqui dois tipos de quantidade. Esses dois tipos de quantidade chamam-se quantidade contínua e quantidade descontínua ou discreta. Vocês devem lembrar talvez disso daí no primário. É possível que algum professor tenha ensinado isso para vocês alguma vez no primário. Se não no primário, pelo menos no ginásio. Nunca ensinaram isso aí? Pois é. Eu não sei. Eu não sei porque eu estudei aritmética num livro texto na infância. Eu estudei aritmética num livro texto dos anos 20. Provavelmente ninguém aqui foi pro ginásio nos anos 20. E a educação decaiu muito de lá para cá. Mas está claro que é essa diferença? Quer dizer, nesse tipo de quantidade, os limites são independentes, enquanto que naquele ali, os limites são comuns. Isso quer dizer o quê? Que a unidade na quantidade discreta está definida pelo próprio objeto quantitativo. Quando eu pergunto para vocês quantas garrafas tem aqui, vocês olham o grupo e vocês são capazes de identificar imediatamente cada uma das garrafas. Quer dizer, a unidade garrafa é dada pela independência de limites. Está claro isso aí? Veja bem, é que a gente já recebeu uma educação em que tem tanto conhecimento científico subentendido na nossa educação que a gente não sabe. Se eu perguntar para vocês aqui, quantas meias garrafas tem aqui? Quantas meias garrafas tem aqui? Todo mundo concorda que tem seis metades de garrafa aqui? Seis meias garrafas aqui? Oi? É mesmo? Pode ter 7? 5? 27? 355? Agora eu estou pegando um termo de unidade de garrafa. O que você consideraria meia garrafa olhando para o outro? Essa pergunta que ela fez é exatamente a pergunta que Aristóteles teria feito. O que é meia garrafa? Não existe meia garrafa. Entendeu? Veja bem, quando eu falo meia garrafa, eu estou aplicando uma abstração matemática a um objeto real. Mas meia garrafa não é garrafa coisa nenhuma. Está claro isso aí? Se eu for de 500 e meia na meia garrafa, tem 3 meia. Você não tem limite. Se você for falar de quanto tem de água aqui, e quiser estabelecer uma medida, você não tem limite. Porque a medida, o que nós chamamos de, usamos como medida de água, não é uma medida de água, é uma medida de volume. Não é isso? Um litro é uma medida, uma unidade de volume, não é uma unidade de água. Certo? Uma unidade de água, sei lá, seria uma molécula de água. O litro não é uma unidade de água, porcaria nenhuma. E o volume é uma quantidade contínua, não é uma quantidade discreta. Está claro isso aí? Veja bem, qualquer, qualquer criança de escola hoje vai olhar para você e falar, é, hoje tem que ter 6 meses garrafas aí. É óbvio. Mas não é tão óbvio, porque o conceito de meia garrafa é um conceito muito indefinido. Tá claro, hein? Mas aquela diferença que você faz com uma criança, você pegar a mesma quantidade que está num copo d'água e colocar ele no mais alto e no mais baixo. Você vai perguntar para ela, às vezes no mais alto tem mais água. Mesmo que ela tenha visto que você tirou a mesma. Tirou a mesma água, exatamente. O meu pai, uma vez eu vi meu pai perguntar para um dos meus irmãos mais novos, bem pequenininho, está aqui, olha, o que você prefere? Uma nota de 10 ou 8 notas de 1? 8 notas de 1, lógico. É evidente. 8 notas é melhor do que uma só. Então, já vamos lembrar isso, quer dizer, opa, nós já percebemos que o número, ele se aplica naturalmente a certas quantidades. E nós podemos acidentalmente, por meio de um salto mental, de um salto abstrativo, aplicá-lo a outras coisas, a outras realidades. Veja bem, então quando eu pergunto a vocês quantas meias garrafas tem aqui, eu posso inventar, posso imaginar aqui três garrafas partidas ao meio, né, cortadas, e dizer, tem 6 meias garrafas. Não é isso? Porque eu já sei que meio, certo? É o produto do quê? De uma unidade qualquer dividida por 2. Então eu imagino mentalmente as garrafas divididas em 2 metades. Não é isso? Certo? Mas 6 meias garrafas não é a mesma coisa que 3 garrafas. Efetivamente. Não é isso? Só no sentido matemático. Essa propriedade dos números, essa característica dos números, o fato dos números existirem como uma medida natural de certos objetos, e deles poderem ser aplicados como medida artificial sobre outros objetos, é o que fez, é metade do que fez, é o que tornou possível esse salto da ciência. Mas isso a gente volta mais para diante. Vamos continuar no tema do número aqui. Bom. Então, como eu posso definir número? Vamos lá, nós já sabemos que é um tipo de quantidade, mas não é qualquer tipo de quantidade. Nós já estabelecemos que tem 2 tipos de quantidade, não é isso? O número é qual delas? Não, veja bem, o número só está aqui por causa da minha mente. Ali, a relação entre esta quantidade e um número qualquer não existe na quantidade, existe na minha mente. Não é isso? Não é um fenômeno objetivo. Mas o número das garrafas aqui não existe na minha mente, existe ali. Eu posso estender a ideia de número e aplicá-la a coisas que não são número, coisa nenhuma. Eu posso medir com números coisas que não são números. Não é isso? Ou que não possuem em si mesmas nenhum número. Mas para que eu faça isso, primeiro eu preciso descobrir o número. E para eu descobrir o número, eu tenho que descobrir o número onde ele está efetivamente. Para eu entender o que é número, eu tenho que entender onde ele se aplica naturalmente. Está claro aí? Vamos lá. Vamos notar o seguinte. O número está ligado a qual das duas, dois tipos de quantidade? Contínua ou descontínua? Descontínua. Perfeito? Então vamos dar nomes a esses dois tipos de quantidade para facilitar o nosso trabalho. A quantidade contínua nós vamos chamar de magnitude. E a quantidade descontínua nós vamos chamar de multitude. A raiz dessas duas palavras é muito simples. Uma vem de magnus. Magnus, que significa grandeza ou grande. E a outra vem de multus, que todos sabem o que significa. Muito. Opa. Multitude. A palavra magnitude não sofreu praticamente nenhuma transformação do latim para o português. A palavra multitude foi transformada em multidão. Então, o número está ligado à magnitude ou à multitude? À multitude. Oi? Exatamente. Veja bem, o objeto, a magnitude era objeto de outra ciência, a ciência da geometria. A ciência da geometria estuda as magnitudes. É outra área. Vocês estão percebendo como nascem as ciências? As ciências nascem da delimitação precisa de um objeto. A gente vai particionando. O problema é que nem sempre a gente vai particionando de acordo com uma partição natural do próprio objeto. Quer dizer, a divisão das ciências não corresponde exatamente à divisão dos tipos de ser. Quer dizer, originariamente ela tendia a isto. O projeto inicial dos filósofos era criar um corpo de ciências que correspondesse na sua divisão ao conjunto da realidade. Então, se existe um objeto que é a multitude e ele é distinto da magnitude, existe uma ciência para a multitude e uma outra ciência para a magnitude. E assim por diante. Certo. Mas a realidade é muito complexa, não é sempre fácil você acompanhar a divisão, fazer com que a divisão das ciências acompanhe a divisão do real. Segundo, na medida em que o conhecimento científico avança, vai se tornando mais difícil você acumular todo ele numa cabeça só. Então vamos lá, o número está ligado à multitude, certo? O número é a mesma coisa que a multitude? Dizer número é dizer a mesma coisa que multitude? Não é. Porque você pode conhecer uma multitude sem conhecer o seu número, não pode? Por exemplo, a multitude dos grãos de areia que há na terra. Tá, todos nós sabemos exatamente, conceitualmente, o que são os grãos de areia que há na terra, não é isso? Você consegue distinguir conceitualmente essa multitude de qualquer outra, sem confundir. Mas você sabe quantos números tem? Você sabe quantos grãos de areia tem? Você sabe o número dessa multitude? Você não sabe, né? Ninguém sabe. Mas você sabe que ela existe em um determinado número. Não é isso? Você sabe que em cada momento existe um número exato de grãos de areia na Terra. Nós não damos, de forma subjetiva, uma magnitude para essa magnitude, por exemplo, uma multidão. Você não sabe quantos tem, né? Acaba definindo como multidão. Veja bem, a gente passou a usar multidão, por isso eu prefiro usar multitude para esse tipo de quantidade do que multidão, porque multidão tem o sentido relato de uma grande quantidade, de um grande número. Não é isso? Eu não posso dizer que duas garrafas ou três garrafas é uma multidão de garrafas. Se tivesse umas 25 mil, aí talvez sim. Mas assim, a gente usa, podemos usar simplesmente o nome disso, que é multitude. Nós temos uma multitude, quer dizer, uma quantidade descontínua, qualquer. Então essas coisas subjetivas que nós damos, portão, multidão, é uma multitude? São todas elas são multitudes, exatamente. Todas elas são quantidades discretas, quantidades descontínuas. Qual a relação entre o número e a multitude? Eu quero saber qual é a relação entre uma coisa e a outra. Eu já sei que eles estão ligados, que uma coisa está diretamente ligada à outra, que toda e qualquer multitude existe em algum número, mesmo que eu não conheça de número. Então, por exemplo, eu não sei quantos grãos de areia tem na Terra, mas eu sei que esses grãos de areia existem em um determinado número. Não é isso? Hã? Como se dá essa definição? Veja bem, o número não passa a existir depois que eu contei e sei. Isso é importante saber. Isso é importante notar. Quer dizer, o número X, que mede a quantidade de grãos de areia que há na Terra, é um número real. É o número dos grãos de areia. Ele não está na minha mente. E eu o chamo X porque ele não está na minha mente. Porque eu não sei que número que é. Mas eu sei que ele está lá. Não é isso? Ou não? A multidão de grãos de areia que há na Terra não tem um número. Tem um número. Escuta, não está relacionado isso aqui. Aquelas duas linhas lá. A de cima seria a magnitude. Isso. A de baixo é a multitude. Isso. Mas se eu tirar a de baixo, a de cima passou a ser uma multitude agora. Porque ela está limitada. Porque ela está limitada. Ela só é uma magnitude ali porque eu estou relacionando ela com uma. Porque eu estou comparando. Evidente, quando eu falo uma linha, eu estou falando de uma multitude. Uma multitude. Agora, quando eu estou falando três linhas, a de cima representa a magnitude. Representa a magnitude. Aqui foi simplesmente um exercício comparativo, para a gente captar que a diferença entre um tipo de quantidade e a outra está nos limites, no tipo de limite. Então, veja bem, os grãos de areia que existem na Terra, eles existem num determinado número, num número exato, preciso. Esse número pode mudar de um momento para o outro, evidentemente. Mas em cada momento é um número preciso. Está claro isso aí? Que toda e qualquer multidão, veja bem, toda e qualquer multitude tem um número. Mas toda magnitude Toda magnitude tem vários números. Esse é o ponto. A diferença entre a multitude e a magnitude é que a magnitude pode ter vários números. Depende da unidade que eu estabeleço. Não é isso? Deixa eu te voltar. O seguinte, olha, qual é o tamanho da circunferência da Terra? Se eu for comparar com alguma outra coisa, tem que dar. Mas se eu não for comparar com nada, é uma circunferência. Exatamente. Quer dizer que essa circunferência pode ser medida por N números. Depende da unidade de medida que eu estabeleço na minha mente. Exatamente. Mas o número de grãos de areia que é na Terra, não. O referencial está dado por o próprio objeto. Não é isso? Mas veja bem, se você pegar só o planeta Terra, uma Terra já está dado o referencial para o próprio planeta. Agora se eu pegar N planetas, N multitudes, aí vai existir. Não, veja bem, veja bem. São dois objetos diferentes. Exatamente. Planeta é uma coisa, circunferência é outra. Ora, quando você fala planeta, os limites de um planeta não são os mesmos que os limites de outro. Não é isso? Como os limites de um grão de areia não são do outro. Do outro, exatamente. Exatamente. Planetas de grão de areia são multitudes, não são magnitudes. Zero. Zero. São multitudes, não uma multitude. Agora, quando eu comparo um com o outro, não é multitude. Não. De jeito nenhum. Então, vamos começar no começo. É quando comparo coisas iguais, Magnitude. Magnitude é uma palavra para designar tamanho, extensão. Seja extensão em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. Mas para designar tamanho, nada mais. Quando eu pergunto qual o tamanho de um planeta, eu estou falando de uma magnitude. Agora, quando eu pergunto quantos planetas tem ali, aí não estou falando de um tamanho. Então, mas quando eu comparo o objeto com ele mesmo? Não, é quando eu falo do tamanho dele, é uma magnitude. Isso. Não, não é isso. É que eu estou sentado aqui, veja bem. Estou sentado aqui. Aqui nos meus pés tem vários grãos de areia. Uhum. Certo? Perfeito. Então estou analisando. Ali, sua multitude está definindo o número. Ok? Uhum. Bom, com relação a isto aqui, a esse grão de areia, eu tenho outros objetos que eu enxergo aqui que são magnitudes. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Agora imagine que faço o seguinte cálculo lá. Eu vou me elevar. Eu vou subir. Onde eu não sei. Lá onde estiver, eu vou ver um monte de planetas. Vamos lá, que serão multitudes. Claro. Claro. Quer dizer, de repente aquilo que é uma multitude, dependendo do referencial que tiver. Opa. Não. Veja bem, não. Não, espera só um pouquinho. Vou te mostrar como não mudou nada. Só mudou o seu ponto de vista. Aí o objeto continua o mesmo. Então está aqui, eu tenho aqui, lá, 5 grãos de areia aqui. Aí eu me afasto até o momento em que eu vejo um sistema solar. Eu vejo um certo número de planetas. A multidão de grãos de areia que eu estava vendo quando eu estava perto da Terra continua exatamente a mesma. Ela não mudou em nada. Eu só não a vejo mais. Mas ela continua exatamente a mesma. Não é isso? Hã? Mudou o número de grãos de areia que estava ali só porque eu saí de perto? Não, peraí, eu vou te mostrar. Olha, eu vou te mostrar que não mudou. Tem três garrafas aqui, não é isso? Ó, eu estou saindo de perto. Quantas garrafas tem aí? 400 garrafas aqui, garrafas tem aí? Quantas mesas tem aí? Mas eu, veja bem, eu não estou fazendo aqui, não. Eu estava comparando que a garrafa é uma multitude e que a mesa é uma multidão. magnitude. O tamanho da mesa é uma magnitude. Deixa eu ver se está gravado o tamanho da garrafa. Eu perguntei para você que fala o tamanho da garrafa. Veja bem. Uma magnitude não vira uma multitude e uma multitude não vira uma magnitude. Pode ser que um objeto, certo, que eu estou perguntando, ele tenha as duas propriedades. Nada impede que o objeto tenha as duas propriedades ao mesmo tempo. Mas, então, se eu perguntar aqui, olha, aqui tem quantas garrafas tem aqui? Ora, tem tantas garrafas. E qual é o tamanho de cada garrafa? Essa é outra pergunta. Isso, no caso do segundo, eu vou ter que entender bem que existe as duas propriedades. Você vai ter que entender. Porque esse agora é meu objetivo, saber o tamanho. Claro. Oi? Pois é. Mas não é esse que nós estamos tentando decidir no começo? Nessa definição. É lá que nós estamos tentando chegar. Agora não temos. Mas não temos coisa. É fácil. Você. Não, mas aí tudo é uma conversa paralela. Pelo que eu entendi. Exatamente. Você tem 1,70 m e pouco, você tem a sua magnitude. Exatamente. Se você tiver em pé ou deitado, você não vai deixar de chegar. Exatamente. Não podemos saber o que é mais. Mas aí, não se preocupe, para mim você não é apenas um. Vamos lá. Veja bem, deixa eu te perguntar, por exemplo, quantas vezes você já deu aula? Quantas aulas você já deu na vida? Quantas aulas você deu ontem? Quantas? Quatro. Esse é um número, não é? Esse número não tem magnitude, não está ligado a nenhuma magnitude. Não é isso? Aula, o objeto aula, não tem tamanho. Não é isso? Não tem extensão. Se eu perguntar quantos metros tem uma aula, ninguém vai saber responder. Não é isso? Oi? Opa, é outra coisa. Olha, se a gente for. Agora, se a gente inserir a variável tempo aqui e for tentar definir tempo, nós vamos ficar aqui até a próxima semana. Nem até a próxima semana. Uma hora a gente vai chegar, né, dentro do tempo. É, mas mais pra diante. Bom, então o que eu quero saber é isso. Vocês concordam que toda multitude existe em algum número? Então, por exemplo, a multitude dos grãos de areia na Terra tem um número. Eu posso não saber qual é o número. O número da multitude não necessariamente está na minha mente, mas está na própria multitude. E é da multitude que ele vem para a minha mente. Pelo simples processo que nós chamamos contagem. A contagem não determina ou não decide, não cria o número da multitude. A contagem, o processo de contagem, comunica para a minha mente o número de uma multitude. Um número que já estava lá. Não é isso? Alguém disse que eu botei açúcar aqui? Bom, qual é a relação então entre o número e a multitude? Nós já sabemos, olha, toda multitude tem um número. Número é um conceito que deriva da percepção de multitudes. De multitudes. É simples. Como você faz para saber quantas garrafas tem aqui? Você conta. Exatamente. Você mede essa totalidade pela unidade estabelecida pelo próprio grupo. Não é isso? Por exemplo, ó, quantas garrafas tem aqui? Ora, essa multitude tem uma unidade pré-definida. Garrafa. Ah, então vamos medir essa multitude pela unidade. Uma garrafa, duas garrafas, três garrafas. Está claro isso aí? O número, ele é justamente isso. Ele é a medida da multitude pela unidade. Não é isso? Não, já tem, já. Agora não tem como escapar, né? Não, agora eu vou perguntar qual é o comprimento do barbante. Depende do barbante. Qualquer barbante. O dobro do barbante. O que é o barbante? Tá claro isso aí? Agora, veja bem, a característica essencial das multitudes, para que exista uma multitude, ela tem que existir em algum número. Não é isso? Pode existir uma multitude qualquer que não exista em algum número? Não dá para separar o conceito de multitude do conceito de número. Não é isso? Quero. Exatamente. Você pode pensar abstratamente em números sem pensar em nenhuma multitude. Você pode pensar 5 sem se referir a nenhuma multitude particular. Não é isso? Pois bem, é porque o número é o que os filósofos chamaram de forma da multitude. Quer dizer, o número é a essência da multitude. Está claro isso aí? A essência, quando ele se diz, a essência quer dizer o quê? Quer dizer que o número, ele é logicamente anterior a qualquer multitude. O que não quer dizer, veja bem, cronologicamente anterior. Mas ele é logicamente anterior. Entender uma multitude é entender o seu número. Está claro, hein? Imaginando a evolução da longitude, ela não surgiu antes, depois, observação sobre os números. O nosso conhecimento dos números veio depois. O número não, o número já estava lá na multitude. Para ela existir, ela tinha que existir algum número. Não é isso? O conceito de número, o conhecimento do número é evidentemente posterior à existência das multitudes. Eu só posso conhecer números porque já existem multitudes que eu conto. Exatamente. Então, veja bem, com forma ou essência, certo? A gente está querendo dizer o quê? Olha essa garrafa aqui. O que é uma garrafa? Veja bem, nessa garrafa existem dois aspectos. Certo? Um é o material de que ela é feita. Certo? O outro é a função desse objeto. A função desse objeto é o que define esse objeto como garrafa. Não é isso? Quer dizer, garrafa é um determinado tipo de recipiente. Não é assim? Essa função é a essência da garrafa. É a forma. O plástico aqui é só a matéria de que ela é feita. Ela poderia ser feita de outra coisa, poderia ser de aço, poderia ser de vidro. Não é isso? Mas a essência seria a mesma, porque a função seria a mesma. Está claro isso aí? Está claro que a garrafa inclui esses dois aspectos? Quer dizer, uma matéria de que ela é feita e uma forma essencial. Forma, veja bem, não quer dizer figura aqui. Quer dizer simplesmente essência. Está claro isso aí? Esses dois aspectos? Pois bem, todo e qualquer conceito testemunhado pelo ser humano possui esses dois aspectos de forma e matéria. Em todo e qualquer objeto, você vai poder distinguir dois aspectos. O de que a coisa é feita e a forma essencial que define aquela coisa. Que diferencia ela das outras coisas que são feitas do mesmo material. Está claro isso aí? Veja bem, isso aqui é feito de plástico e isso aqui também. Não é isso? Mas garrafa não é isqueiro e isqueiro não é garrafa. Então, além do material plástico, existe uma outra característica nesses objetos, que é o que as torna diferentes. Os torna diferentes. Não é isso? Esse outro aspecto é o que os filósofos chamam de forma ou essência. Está claro, hein? Só vou entender, diferente da forma por que a gente usa. Sim, a gente usa geralmente forma para figura. E forma é essência, finalidade. Exatamente. Está claro esses dois aspectos? Pois bem, o número, ele é justamente o aspecto formal ou essencial da multitude. O número, veja bem, o número não é o que diferencia uma multitude da outra. Hã? Então está aqui, ó, quantas garrafas tem aqui? 6. E aqui tem 3. O que diferencia essa multitude dessa outra aqui? O número. As duas multitudes são feitas da mesma coisa, garrafas. Está claro, hein? O material é exatamente o mesmo. Não é isso? Pelo visto não está muito claro. O material aí é garrafa. Mas exatamente, é garrafa. A base material. A diferença entre uma multidão e a outra está no número. Aqui tem 3 garrafas, eles têm 6. Então o número, ele é justamente o aspecto formal ou essencial da multitude. Mesmo que eu tenha duas multitudes de objetos diferentes, o senso vai ser um número. Se uma multitude de garrafas, uma multitude de isqueiros. Exatamente. Se eu tiver aqui 3 isqueiros, exatamente. A essência dessa multidão é exatamente a mesma daquela outra ali. Pois, exatamente. Está claro isso aí? Veja bem. Então, agora nós temos condições de definir ou estabelecer os limites de uma ciência, dessa ciência que nós perguntamos no começo, da aritmética. É simples, qual o objeto da aritmética? De que trata a aritmética? A aritmética trata da forma essencial das multitudes. Ela estuda a forma essencial das multitudes. Isto é, o número. Está quase aí? Então, nós já vamos distinguir aqui, numa ciência, 2 aspectos, que são chamados o sujeito da ciência, ou tema, e o objeto da ciência. O sujeito de uma ciência são os fenômenos que apresentam o seu objeto. Qual o sujeito da aritmética? O sujeito da aritmética são as multitudes. É nas multitudes que você encontra o objeto da ciência. Não é isso? Nas multitudes você encontra números. Está claro, hein? O objeto da ciência são as proposições válidas acerca do sujeito da ciência. Veja bem, o sujeito da ciência pode ser mental ou não mental. Se eu estou estudando, por exemplo, sentimentos, então o sujeito da ciência, o tema de que ela trata, é um tema mental. Se eu estou estudando, por exemplo, as multitudes, esse tema pode ser mental ou não mental. Se eu estou estudando as garrafas, o tema é não mental. Está claro isso aí? Mas o objeto da ciência é sempre mental. São as afirmações ou negações válidas acerca do sujeito. Está claro, hein? Todas as afirmações e negações válidas acerca do sujeito da ciência? Não. Somente as afirmações e negações válidas e irrefutáveis. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, quando a gente fala, o número é o aspecto formal da multitude, esta afirmação faz parte do objeto, é o objeto da ciência da aritmética. Está claro isso aí? Quer dizer, aprender a aritmética é aprender o quê? É aprender essas afirmações e negações acerca dos números. Não é isso? É aprender tudo que você pode afirmar ou negar, com certeza, sobre números. Não é isso? Aprender aritmética é ver muitos números? Aprender aritmética é contar muito bem? Não, não é. É saber o que você pode ou não afirmar com certeza sobre números. Está claro isso aí? Então, a ciência será constituída de três tipos de proposições. O objeto da ciência é sempre entra em três categorias, em uma de três categorias. Primeiro, as proposições evidentes ou axiomas. As proposições evidentes ou axiomas são aquelas que, se você entender os termos da proposição, você não pode negá-la. Quer dizer, elas não precisam de uma demonstração, você não precisa provar. Basta o sujeito entender o que você falou, ele vai aceitar. Então, um exemplo de axioma da aritmética. Se de duas quantidades iguais nós extraímos quantidades iguais, restam quantidades iguais. Está claro isso aí? Eu preciso provar isso para vocês? Veja bem, vamos lá. Vamos. Representar esse. Esse axioma. Aí temos aqui três volumes. Três volumes, tá? Menos duas bolinhas igual uma bolinha. Está claro para vocês? Todo mundo entendeu, até aí todo mundo entendeu. A magnitude das bolinhas não é a mesma. Não, esquece a magnitude. Quanto importa o tamanho das bolinhas? Não importa quantas bolinhas você tem. Por que é que nós temos, então, três quadradinhos? Menos dois quadradinhos. Quantos quadradinhos vai ter aqui? Se eu colocar aqui triângulo, quadrado, pegar minha máquina de cálculo. Se eu pegar a maquininha, porque fechar é muito complicado. Quer dizer, disso aí você pode captar que de quantidades iguais, se você tirar quantidades iguais, vão restar quantidades iguais. Não é isso? Sempre! Sempre. Está claro? Isso é uma proposição axiomática. Quer dizer, ela não precisa ser provada. Se o sujeito não aceitar que ela é verdadeira, depois que se mostra, é porque ele é burro. ou teimoso. Você é bom ou não? Né? Então tem três alternativas. Certo? Ele pode ser muito obtuso e não conseguir o quê? Fazer um salto abstrativo. Quer dizer, ele pode. Ah, não, entendi que de dois, de três bolinhas, você tira duas bolinhas, só uma bolinha, de quadradinho também, de triângulo também. Mas ele não entende que quando você salta de quantidades particulares para toda e qualquer quantidade. Ele, aí tem sujeito que não consegue fazer esse salto abstrativo. Entendeu? Quando ele não consegue fazer esse salto abstrativo, de duas uma. É verdade. Quer dizer, ou ele é muito obtuso, quer dizer, muito burro mesmo. Certo. Muito, muito burro. Certo. Existe gente que é muito burra, ora. Certo. Eu sei que é feio falar isso. Né? Mas existe, uai. Mas o que? Só porque o sujeito é burro, ele não é gente? Não, ele é gente também. Né? Ou ele pode ser louco também. O sujeito pode não conseguir fazer isso porque ele tem uma doença mental. Não é isso? Mas qualquer ser humano normal e mediano consegue fazer esse salto e perceber, opa, tá, já entendi, de quantidades iguais, você diz de quantidades iguais, tira quantidades iguais, restam quantidades iguais. Essa é uma proposição universalmente válida e inegável. Isso é um axioma. Entendeu? Algumas das proposições da ciência são axiomas. Quer dizer, nem todas as proposições científicas são demonstradas. Porque algumas são evidentes e carecem de demonstração. Outras são definições. A segunda categoria de proposições científicas são as definições. As definições também não são demonstradas. As definições surgem por depuração dialética do objeto. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui e falou, ah, não, definimos, o número ele é a medida da multidão pela unidade, certo? Ou o número é a forma da multitude. Dizer que o número é a forma da multitude é dar a definição de número. A definição não pode ser demonstrada. Você tem que levar o sujeito a fazer uma análise dialética do objeto até ele perceber o que é número. Tá claro, hein? Uma vez que ele percebeu, ele vai entender a definição e vai aceitar a definição. Então, as definições são o elemento mais problemático da ciência. Por quê? Porque as definições não podem ser demonstradas e não são auto-evidentes. Veja bem, os axiomas são auto-evidentes. Então, não tem problema nenhum eles não poderem ser demonstrados. Porque é imbecil pode entendê-los. Está claro isso aí? Mas a demonstração não. Ela não é auto-evidente. É só vocês perceberem o tempo que eu precisei para vocês chegarem à definição de número e o tempo que eu precisei para vocês chegarem a esse axioma. Em mais ou menos 30 segundos, o axioma ficou evidente para todo mundo. Quantas horas a gente precisou para a definição? E ela ainda não está clara. Não é isso? Definir um objeto é um trabalho que às vezes demora anos. Alguns objetos só foram definidos no decorrer de gerações de estudo de um determinado assunto. E a assimilação dessas definições por parte de outros vai demorar um trabalho, vai demandar um trabalho mesmo. Está claro aí? É por isso que algumas definições clássicas, quando são obtidas passam a ser parte do legado cultural da humanidade. Alguns trabalhos de definição foram tão bem feitos que a definição passa a ser clássica. Então, um exemplo é a definição de homem, dada pelo primeiro filósofo. O homem é o animal racional. Essa definição é uma obra magistral de ciência. Por quê? Porque isso não é auto-evidente. Quer dizer, se eu perguntar o que é ser humano, não é auto-evidente. Se eu perguntar, qual a diferença entre ser humano e o cavalo? Já ficou mais fácil. Mas a definição, ela não dá apenas a diferença entre um objeto e uma categoria de outro objeto, uma outra categoria. Ela estabelece a diferença entre aquele objeto e todos os outros. Mesmo se eu não conheço ainda. Tá claro, hein? E, bom, a terceira categoria de proposição científica são as teses. As teses são todas as proposições que você pode derivar dos axiomas e das definições. Tá claro, vem? Vocês já leram Os Elementos de Euclides? É o primeiro grande tratado de geometria. O primeiro teorema, a primeira tese, na primeira tese dos elementos, ele dá um exemplo do uso desses três tipos de proposição na ciência. Felicidade. Onde há café, há esperança. Então, tem tabela, não? Então, o Euclides começa o seu livro. No começo do livro, ele dá 10 axiomas e 27 definições. Então, entre elas, ele dá a definição de círculo. Ele fala, círculo é o lugar dos pontos num plano equidistantes de um outro ponto denominado centro. Vocês lembram dessa definição? Vocês já aprenderam essa definição na escola? Todo mundo lembra disso aí, não é? Certo. Com essa definição, certo. E com o axioma, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si, certo. Ele demonstra como se pode construir um triângulo equilátero. Então vamos lá, todos concordam com o axioma? Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si? Precisa representá-lo com três garrafas? Então está aqui. Essa garrafa é igual a essa aqui. Essa aqui também é igual a essa aqui. Logo, essa aqui é igual a essa aqui. Tá? Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, pois bem, eu proponho para vocês que vocês façam o primeiro teorema de Euclides. Vocês construam um triângulo equilátero partindo do axioma, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si, e da definição de círculo. Eu acho que eu não pus açúcar aqui no final. Obrigado. E aquela última, o fim tem uma diferença aí. Quer dizer, veja bem, como? Como você prova que um triângulo que você constrói, que você desenha, é equilátero? Esse é o primeiro problema. Oi? Faz aí para nós. Mostra que tamanho na documentação. Mas a criança passava de aula mesmo. Não, porque eu pensando, eu tinha lá as metas. Eu tinha duas, não sei se eu queria três linhas. São duas coisas que é aquela nunca me agarrava, porque eu seguraria, né, seria uma ou outra. Daí, passando do círculo, lá para mim, eu reclamei das suas bolinhas, mas eu sou péssima de bolinha também. Se eu tenho um centro, ele traça, né, a distância. Se eu juntar, eu, na minha cabeça, eu teria um centro para esses três, que eu colocaria os três em função, eu não consigo explicar direito. Não, vamos fazer o seguinte. O problema que eu conheço é assim. Como você desenha um triângulo equilátero? Tem três lados. Não, todos os triângulos têm três lados. Iguais. Iguais. Agora me prove que esse triângulo é equilátero. Não, não, faz de conta que eles são iguais. Como a gente representou e desenhou, não importa. Me prova que esse triângulo é equilátero. Me prova. Veja bem, a afirmação, este é um triângulo equilátero, olha só, esse aqui é o ponto. A afirmação, este é um triângulo equilátero, não faz parte da ciência da geometria. Por quê? Porque vocês não podem me provar que ele é um triângulo equilátero. Como você desenha um triângulo equilátero e prova que ele é um triângulo equilátero? Oi? Exatamente. Então vamos derivá-lo. O primeiro axioma é que vai ter duas linhas iguais, a terceira será igual também. Isso. Então, olha aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar o círculo dela, que com certeza é muito melhor do que o meu. Então, temos aqui um círculo. Aqui é um círculo. Com a mesma distância de compasso, construa um círculo com o centro aqui. Tá? Então vamos lá. Aqui. A gente não vai entrar em geometria descritiva, pode ser. Bom, certo. Tá aqui. Isso aqui é um raio. no primeiro círculo. Não é isso? Esse outro aqui, ó, também é um raio do primeiro círculo. Não é? Então, essas duas linhas, por definição, são iguais. Não é isso? Ora, essa linha aqui é simultaneamente um raio desse círculo aqui. Não é isso? E essa onda aqui, ó, também é um raio desse círculo. Não é isso? E, portanto, é igual a essa aqui. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Portanto, esse é o triângulo equilátero. Tá claro, vem? Então, aqui nós temos um exemplo dos três tipos de proposições da ciência. Quer dizer, você tem, primeiro, um axioma, duas coisas iguais entre si. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si, que é auto-evidente. Você tem, segundo, uma definição que deriva da análise de um objeto. E, em terceiro, você tem uma tese demonstrada. Tá claro, hein? Até Galileu, isto era ciência. Ciência era constituída apenas desses três tipos de proposição. Então, para a gente ver o que virou a ciência depois de Galileu, vou fazer uma pausa para vocês tomarem um café também. Lembrava do livro? Oi? Lembrava do livro? Genial! Aí a gente vai ver. Genial! Eu falei isso pela primeira vez? É um gênio! É um gênio! Absurdo!